jeito que eu sempre quis. Vou dar uma respirada, arrisca aí, DJ Chris. Só o mic eu prendo na mão, a ideia eu solto da mente, transformando em rima pra alegrar os presentes. O verso mais transparente parece um copo com água. Desse jeito que eu vi, esquecer a mágoa. Vamos seguindo a vontade, vem pra alegrar a cidade. Você vai se amarrar, família faz de verdade. Só mantendo a raiz, é que o criador quis. Essência que vem pra somar e te deixar mais feliz. Sabedoria de baba, guarda de escola de samba. Minha fábrica de rap descarrega Moana. Venha de onde vier e seja como for. Quando você escutar, vai perceber o valor. Patios, família, eu sou. Essa estrela brilhou, quem tá com o pé no chão, a emoção não levou. É assim mesmo, rapaz, pela paz, tá entendido. Sem fazer muito cartaz, irmão, agradecido. Bamba, em casa de caboclo, só quem tem respeito manda.